encarnados, sim, a bondade é um ato natural. Natural, né? Prazeroso. O espírito milhamês, num livro chamado de Estudo Comentado, Livro dos Espíritos, ele vai dizer para a gente que esses espíritos, os espíritos benévolos ou benevolentes, eles alcançaram em profundidade o conhecimento da moral. Então veja que Joana fala do conhecimento da moral, do treinamento da moral. Uhum. E Milhamês também vem, traz a mesma reflexão. Então, se você não está nos ouvindo, né, ou né, gosta de estudar, pegue lá os livros, leia, né? Coloque em prática isso. Isso é uma reflexão importante. A Emmanuel, gente olhar para a gente mesmo. Emmanuel também coloca isso no Consolador. Isso. E é interessante a gente entender o sentido do que vem a ser bondade, porque nem isso a gente conhece hoje em dia. Não sabe o significado, a semântica da palavra. E nós temos, em cima do que você colocou, são habilidades, como Joana coloca, né? Aprendidas, ou seja, para que fique um pouco mais natural o nosso entendimento, vamos ver. Você não sabe dirigir, você vai para a autoescola, começa a aprender. A princípio é aquele treinamento muito técnico, né? Técnico, muito assim de sensorial mesmo. Passa a marcha, observa isso, observa aquilo. Depois você entra no automatismo, que você não vai precisar mais pensar na troca dos pés, na troca das mãos, vir aqui, vir ali, vai fazer automaticamente sem sacrifício, sem sofrimento. Assim é com o processo de aprendizado em ser bom. Uhum. E como é que a gente pode entender o que é ser bom? Eu estava justamente ouvindo aqui, ó, os companheiros. Ele coloca como, no início da frase, a qualidade dominante dela é a bondade. E aí, achei fantástico. Sentem prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los. Ou seja, quando você já desenvolve a bondade, é automático. Você é bom e, naturalmente, dentro da bondade que você desenvolveu dentro de si, você tem a iniciativa de proteger o outro, porque você percebe, você intui perigos, você intui dificuldades e não precisa que o outro te peça. Você já automaticamente percebe e você tem o impulso de estar ali, de ser a mão. Quantas pessoas... E aí, a gente vai ver logo em seguida, na segunda parte, quantas pessoas a gente conhece assim, que são pessoas que não têm, muitas aspas, o intelecto muito desenvolvido, mas que são... prestadoras mesmo, pessoas que se interessam, que se disponibilizam, é a palavra certa, se disponibilizam para ajudar, para colaborar. E aí o meu raciocínio é um pouco mais cruel. Quanto de nós faz isso? Com toda a nossa inteligência, com toda a nossa capacidade técnica, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa capacidade de compreensão. Capacidade de compreensão, estudamos tanto. Quantos de nós estão dentro dessa categoria de estar, a qualidade dominante ser a bondade e ter o prazer em servir, em proteger? Eu pensei exatamente isso, é a autocrítica funcionando. A história da gente começar a pensar nisso. Eu vejo muito assim, quando eu trago alguma reflexão minha em relação a qualquer estudo que eu já participei aqui, eu sempre tento sensibilizar os nossos ouvintes para a prática. Isso. Ou seja, o que isso vai tocar em você? Em que isso vai promover a sua reflexão, a sua mudança? É o teu cotidiano. Porque é para isso que a gente está aqui. Exatamente. Então, na segunda parte do nosso estudo, a gente vai começar a visualizar melhor isso na nossa vida. Vamos à nossa vinheta. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Vamos sim comentar a respeito disso. E quem está com mais assim... A gente tem que pensar no desprendimento que nós temos em relação às coisas materiais. Eu acho que a bondade, ela está muito ligada a isso, a uma questão de emoção, a uma questão de sensibilidade moral, ética, mas intuitiva, não racionalizada. Uhum. Entende? Então, por exemplo, se você vê uma pessoa humilde, simples, que não tem onde cair morto, eles são muito mais prestativos e... Uhum. Como é que se diz? Presente na vida do seu próximo do que alguém que sabe, poxa, aquela pessoa tem consciência de que aquela pessoa está precisando de ajuda, mas não vai dar para eu ajudar agora, não. Entendeu? Então, eu acho que tem muito a ver a questão do prazer. Eles nem sabem que, eu vou fazer porque eu vou ficar super regurgitada com essa ação. Não é por aí. Eles fazem porque eles estão tranquilos, porque é como se fosse um dever para eles. Uhum. Entende? O que vocês acham? É impressionante. Eu lembro a primeira vez você falando isso, a primeira vez que eu fui como voluntário lá no Curupaiti. Que eu tive a oportunidade, o prazer de conhecer o seu Amazonas, Hércules. E aí nós chegamos lá, eu era jovenzinho, devia ter uns 13 para 14, alguma coisa assim parecida. E aí você vai com aquela coisa assim, eu vou levar muito, eu não levei nada. Eu aprendi, meu banho de estudo, de aprendizado. Exatamente. Quando a gente entrou em cada leito, e aí as pessoas foram contando as suas histórias, as suas vidas. Então, quando você abre seu coração para, vamos chamar assim, colocar a bondade em prática, você toma um banho da bondade, né? Você recebe a bondade daquele outro. Então, tem esse lado... né, da fraternidade, do amor, que é muito interessante. Então, quando a gente lê aqui, a gente olhar por esse aspecto, né? Porque senão a gente acha sempre, nossa vaidade, nosso orgulho, eu vou lá porque agora eu vou ajudar meu próximo. Meus irmãos, você vai receber muitas bênçãos, muito aprendizado, né? Então, é uma oportunidade riquíssima de abrir o seu coração e deixar a bondade fluir através desse treinamento. E essa questão, eles são limitados no conhecimento, controvérsias. Sim, há controvérsias. Que conhecimento? Quem está determinando o conhecimento? E sobre isso, a Alessandra tem um papo reto, né? Nós estávamos conversando sobre isso antes de começar o programa, né? Sobre a teoria que o Freire traz. O Paulo Freire, ele fala que não há saber mais nem saber menos. Isso. Há saberes. Exatamente. Né? Que eu acho que é uma teoria que muito colabora para todos nós, educadores ou não, porque todas as pessoas que estão aí na vida querendo crescer, estão também educando, de certa forma, e aprendendo, né? Sim. Então, o Freire fala isso. Então, nesse sentido, é interessante a gente observar, né? Até pegando um gancho do que o Marcelo falou, que a sua qualidade dominante é a bondade, significa que ele também tem esse espírito chamado de benevolente, ele também tem outras qualidades além da bondade. E quem sabe ele não tem características de inteligência pouco reconhecidas na sociedade, mas que são também inteligências que devem ser levadas em consideração. Né? Então, é nesse sentido que a Angélica levantou a questão da controvérsia, porque eles também têm um tipo de inteligência, mas talvez uma inteligência menos reconhecida na nossa sociedade, que leva tanto em conta, muitas das vezes, inteligências utilitaristas, assim, de uma forma muito pragmática, objetiva, e não leva em conta outros tipos de saberes, como a própria inteligência emocional, né? De saber lidar com o outro, né? E o que eu achei interessante é, dentro dessa qualidade da bondade, sentem prazer de prestar serviços, observam. Quando você tem prazer de prestar serviço, você observa o outro. O que o outro precisa que eu possa ajudar? É o raciocínio direto e objetivo. E proteger. Aí eu volto, como sempre, o que a gente faz dentro desse papel? O que nós, que temos conhecimento técnico, nós que teoricamente temos uma inteligência mais aberta, que temos conhecimentos outros, além desses companheiros têm, teoricamente, por que a gente não também se aproxima dessa categoria? Basta abrir o nosso coração e olhar o outro. Não com aquele olhar categorizado. É o olhar, o outro é o outro. O outro é o irmão. Seja ele aquele pobrezinho que está vendendo coisa no sinal e que às vezes te incomoda, às vezes você não tem o troco, às vezes... Seja o outro que te aborda, seja o outro, qualquer que seja o outro, seja o outro que está em Curupaiti no leito, qualquer que seja o outro. É esse olhar que nós precisamos desenvolver dentro dessa categoria, caso não estejamos nela. Então, é esse olhar que eu queria colocar como, como discussão. Precisamos, todos nós, nesse momento, no momento que a gente está vivendo no mundo, eu estava pensando ontem, estava discutindo com uma pessoa amiga sobre o que está acontecendo na Síria, como aquele terremoto, aquela coisa horrorosa, e a gente tem que ter esse olhar, nem que seja para você, quando você não pode fazer nada, você pelo menos você ora por ele, você emite energia, você libera energia, mas é dentro dessa categoria. Isso é só para provocação mesmo. É. Não, eu acho interessante porque a mudança da forma como você enxerga o seu próximo, eu acho que é o primeiro ato, é o primeiro exercício exatamente. De bondade que exatamente. Você pode ter. Exatamente. Porque, por exemplo, você citou aí os que vendem balas nos sinais, que às vezes é muito incômodo para algumas pessoas, mas se a gente for analisar possibilidade, qual a diferença do cara que está vendendo bala no sinal para aquele que está vendendo roupa no shopping? Sim. O que está vendendo roupa no shopping está no ar-condicionado, está com seu salário garantido, está com seus direitos trabalhistas garantidos. E quem está na rua está tentando sobreviver para levar qualquer coisa para dentro de casa, exato. Debaixo de um sol escaldante, às vezes sem alimentação nenhuma. Cara, que perigo eles... qual é o perigo? Será que vem de lá para cá ou daqui para lá? Temos que analisar isso. Esse é o primeiro exercício. Vamos começar a mudar a nossa linha de raciocínio, nosso olhar para o nosso próximo, as condições em que eles se encontram. E, às vezes, ouvir em silêncio também é um ato de bondade. Sim. É interessante também, no livro Fonte Viva, do Chico com o Emmanuel vai ter um texto chamado Fraternidade, né? Que ele começa com aquela frase emblemática de Jesus, né? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a bondade está muito associada à questão do amor, sim, de amar. Sim. Por quê? Porque geralmente a pessoa que é bondosa, que faz bondade, ela é reconhecida. É pressuposto, né? Porque ela emana dela esse amor. E aí, nessa mensagem, o Emmanuel chama atenção para a questão da fraternidade, para que ela seja pura, para que ela seja singela, que permita nos amparar. Então, veja que interessante, né? A gente tem que tomar um cuidado desse aspecto da bondade, que muitos ficam preocupados com a bondade para fora, mas também tem a bondade dentro do próprio lar. Sim, senão a gente vira tiranos do lar. Sim, né? Sim. E compreendendo o quê? Tendo benevolência, empatia, né? O famoso BIP, que o Livro dos Espíritos fala, né? E o perdão. A gente, porque a bondade também dialoga com esses sentimentos. Porque se você é bondoso, você olha para o outro não como o fulano ou o ciclano. Por exemplo, eu olho para a Guilhermina e não vejo a Guilhermina. Eu vejo um espírito imortal, que em algum momento ali vai ter muito mais acertos, mas também de vez em quando pode derrapar para alguma situação. E assim também a gente precisa exercitar esse olhar para os outros, né? Às vezes a gente olha dentro de casa, vê o marido, vê a esposa, e só vê o marido e a esposa. Esquece que vê um espírito imortal, vê um médium, que aí tem mais sensibilidade para as coisas. Que não por acaso está com você vivendo nesse momento. Então é interessante que o Emmanuel chama atenção para isso. A fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa entre a humildade e o serviço que assegura a vitória do bem. Então veja que ele chama atenção para isso, que a bondade está associada com esses sentimentos, para que a gente possa levar isso para o nosso lar e também para toda a sociedade. Uma questão, né, também para agregar, é que a gente está tentando destrinchar a palavra bondade aqui, cada um trazendo um pouquinho, né? E Marcelo fala ali em humildade, né? Fundamental, né? A gente percebe essa característica, principalmente na disponibilidade de aprender, né? De se tornar um aprendiz. Então, a pessoa, muitas vezes, que tem a parte do conhecimento muito avançada, é uma cilada, porque ela pode cair na arrogância, que é um item que vai ser discutido aí no próximo estudo, né? É. Então, isso pode ser uma cilada e pode prejudicar também o lado evolutivo, caso as duas asas, como diz a doutrina, né, não caminhem juntos. Então, essa disponibilidade de aprender é uma característica que a gente observa nessas pessoas, nesses espíritos, né, que estão sempre aprendendo, né. Eu acho que é algo que a gente tem que desenvolver. Também era defendido pelo Freire, né, que o bom educador tem que ser aquele que está aberto, está sempre se autoconstruindo o tempo todo. E eu acho que dialoga diretamente com essa característica dos espíritos benevolentes. Essa bondade, é como a Angélica falou, é ouvir o outro, é aprender com outro, como o Marcelo falou, é entender o outro, um espírito imortal, é ter esse olhar para o outro, né? Sair um pouco do si e olhar para o outro. Agora, esta questão de olhar para o outro implica numa situação um pouco mais complexa, que é você olhar para si mesmo. Sim. Porque se você não se conhece, se você não conhece as suas capacidades, as suas limitações, você não tem condições técnicas de reconhecer o outro como um indivíduo em processo de evolução. Verdade. É, só que tem um detalhe importante, se você me permite. A gente pode cair na armadilha de dizer, ah, não, mas eu tenho dificuldades, ah, eu tenho traumas, ah, eu tenho problemas, ah, eu tenho... O problema é seu. Você precisa conseguir caminhar. Porque tudo aquilo que a gente se vitimiza e a gente se esconde através da vitimização, porque o outro está sempre responsável, claro, o outro é sempre o culpado. Então, é um exercício. É o exercício da gente procurar superar isso em função do amor. É. Então, deixo como reflexão para o estudo de hoje, que foi particularmente, eu adoro, né? Essa questão de você se visualizar, praticar com você a bondade de se melhorar cada vez mais, de ser mais desprendido e começar a enxergar o outro com outros olhos. E as tuas ações que sejam mais livres, mais gentis e mais despretensiosas. Que Jesus nos abençoe a todos e muito obrigada mesmo. Pelo dia de hoje, pelo estudo de hoje. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Você tem muitos motivos para ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Amanhece com uma oração, reflete com música e mensagem e depois a alegria toma conta com Manhã na Rio e Mulher Brasileira. Música, entrevista e utilidade pública. Com o Plantão Rio Notícias ou Grande Jornal, você fica bem informado. Depois do meio-dia, você debate, analisa, amplia os conhecimentos doutrinários e pode participar de um clube. 6 da tarde, meditação. É a hora da Ave Maria. E pela noite ou madrugada, você ouve e recorda que o dia valeu a pena. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Acompanhe as mídias sociais da rádio, que toda a família pode ouvir. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Comunicado urgente. A conta corrente da Rádio Rio de Janeiro na Caixa Econômica Federal foi cancelada. Sendo assim, a emissora da Fraternidade vem solicitar a você, que costuma fazer a sua contribuição com a Rádio Rio de Janeiro através de depósito bancário, que utilize as contas da emissora nos bancos Santander, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Confira os dados no site radioriodejaneiro.digital. Caso deseje, você também pode colaborar com a Rádio Rio de Janeiro fazendo um Pix para a conta corrente da emissora da Fraternidade no Banco Santander, através do número de telefone 21 99215-8158. Repetindo, 21 99215-8158. Contamos com a sua compreensão e colaboração. Muito obrigado. Rádio Rio de Janeiro, há 51 anos, a emissora da Fraternidade. Venha visitar a Livraria da Federação Espírita Brasileira na sede histórica do Rio de Janeiro, há 125 anos, divulgando o livro espírita. Aqui você encontra títulos sobre ciências, literatura, filosofia, religião, estudos doutrinários e vários outros. Tudo num espaço organizado com muito carinho. Estamos te esperando. Avenida Passos, 30, Centro do Rio, de segunda a sexta, em horário comercial. FEB Editora, livro espírita para um novo mundo. Cooperar com a paz é dever de todos. É rogar a Deus pelos governantes para que cessem no mundo as guerras desumanas. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz. Vem aí, 13ª edição carioca da Mystic Fair. Venda de livros e produtos metafísicos, presença de autores, terapias holísticas, palestras gratuitas sobre espiritualidade, doutrina espírita codificada por Allan Kardec e muito mais. Dias 19 e 20 de agosto, do meio-dia às 22 horas, no Clube Monte Líbano, ao lado da Estação Jardim de Alá. Informações: www.mysticfair.com.br. Mystic Fair Brasil, no Rio de Janeiro. Você não pode perder. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Acesse radioriodejaneiro.digital. É a rádio da fraternidade com você, também na internet. A emissora que promove educação integral do homem. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos ainda no seu capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamom. Estamos na parte das instruções dos Espíritos. E vamos continuar seguindo pelo seu item 11. Emprego da riqueza. É uma mensagem do Espírito Cheverry, em Bordeaux, 1861. Vamos ouvir aqui o que nosso irmão tem para nos dizer. Ele diz assim: não podeis servir a Deus e a Mamom. Guardai bem isso, vós a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem que vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcione o gozo de paixões. Não, não podeis servir a Deus e a Mamom. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em alijar o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, ecônomo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras o empregaste exclusivamente na tua satisfação pessoal? Então, a riqueza, qualquer que seja ela, que nós temos ou detemos aqui, temos posse dela enquanto encarnados, ela nos foi outorgada por Deus para fazermos bom uso. Então, o bom uso, na concepção divina, não é atender apenas aos meus desejos, às minhas coisas pessoais, meus anseios. Nada contra atender a isso. Se Deus me deu umas riquezas, eu posso usá-las para minha satisfação, mas eu não posso usá-la só para minha satisfação. Eu costumo dizer, a diferença é só este advérbio de modo. Somente. Eu não posso usar a riqueza somente para meu gozo pessoal. Eu tenho que atender ao dono da riqueza. Eu sou apenas um ecônomo, um administrador. Então, se eu sou contratado para administrar os bens de uma pessoa muito rica, ela vai dizer, Tônia, você está autorizado a administrar meus bens, eu quero o lucro disso. De vez em quando eu venho aqui conferir. Agora, não impede de você ganhar bem ou usufruir de parte, até combina antes. Você vai ter direito a isso, aquilo, e o seu salário é este, ou sua comissão, está determinado. Porque o patrão sabe que, eventualmente, eu vou poder sair dos eixos pelas tentações, então é melhor ficar registrado aqui quais são os seus direitos. Deus não faz isso, não tem nenhum contrato. O contrato é de coração a coração. Não é de boca, é de coração. Então ele me diz, Antônio, você vai lá, você vai ter isso, isso, isso. Usa da melhor maneira, ou seja, atenda aos meus pequeninos, aqueles que precisam. Nada contra você também usar. Agora, vai ficar na sua consciência, no seu coração, o quanto você vai usar. Pô, não tem contrário, dizendo, eu posso usar X%, eu vou ter um salário de Y. Não existe isso. É a minha consciência, o meu coração que vai determinar. E aí que mora o perigo, né? Como se costuma dizer. Qual é, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Aí está o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo, tem aí traçada toda a sua linha de conduta. O emprego que agrada a Deus é a caridade, não essa caridade fria e egoísta que consiste em espalhar ao redor de si o supérfluo de uma existência dourada, mas a caridade plena de amor, que procura o infeliz e o ergue sem humilhá-lo. Rico, dá o do teu supérfluo. Faz mais, dá um pouco do que te é necessário, porque de que necessitas ainda é supérfluo. Não dá com mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa com medo de seres enganado, vais às origens do mal. Alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição não serão mais eficazes do que a esmola. Espalhe em torno de ti, em abundância, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca te faltará e que te trará grandes lucros às boas obras. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha à tua volta os tesouros da instrução, derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Nosso irmão aqui está sendo conciso, mas está nos dizendo aqui grandes verdades. Primeiro, nós temos que ver essa parte aqui que ele fala que nós temos que dar não só do que nos é supérfluo. O que está sobrando, eu vou dar. É o que a gente eventualmente faz. A gente tem que dar também um pouco daquilo que é o nosso consumo normal. Não é que vai fazer falta, mas é do nosso consumo. Consome um pouco menos disso e atende ao necessitado. Agora, tem que fazer isso, primeira recomendação dele aqui, é a caridade plena de amor que procura o infeliz e o ergue sem humilhá-lo. Temos que fazer isso, atender ao necessitado nessas coisas, digamos, materiais, mas sem humilhá-lo. Porque às vezes a pessoa está passando por um momento de necessidade, mas não foi a vida dela o tempo todo desta forma. É um episódio, uma situação momentânea. E ela se constrange de receber ajuda. Quando ela chega a mostrar que está precisando ou chega a pedir, para ela é um sacrifício muito grande, é uma luta contra os seus próprios sentimentos, seu orgulho, suas vaidades, que todos nós temos. Então nós temos que ajudar sem humilhar. E é por isso que eu sempre digo que fazer o bem é difícil. É preciso ter muita inteligência e sabedoria para fazer o bem, para não piorar a situação. Às vezes você está querendo Ajudar e atrapalha. Eu tinha um tio que falava muito isso. Às vezes você quer fazer um beijo-flor, mas sai um morcego, porque você se enrolou, querendo fazer o bem, fazer um beijo-flor, e se atrapalhou, virou um morcego. Você tem que ter sabedoria para isso. E a primeira delas é dar sem humilhar. Se você puder ajudar a pessoa oferecendo ela um serviço, um emprego, uma atividade remunerada que ela possa se sentir, assim, grata pelo trabalho. A consequência do trabalho é a remuneração, mas primeiro ela fica feliz que você arrumou um trabalho. Se você não tem como arrumar um trabalho para ela, um emprego, então você pode arrumar ela um serviço na sua casa. Um serviço, seu carro, alguma coisa que você possa fazer. A minha esposa, ela ajudava muitas pessoas dessa forma, às vezes. Ela via a pessoa estar muito necessitada, chamava lá para fazer um trabalhinho lá na loja que a gente tinha, fazer uma limpeza lá na loja, dar uma arrumada, ou lá em casa. E a pessoa... Sim, porque são pessoas que não estão nesse ritmo de trabalho. Não é um profissional da faxina, da diária, não é uma diarista, que isso aí tudo bem, você contrata. São pessoas que não estão acostumadas com isso. Você vai chegar e falar, vem cá, vou te dar um dinheiro. A pessoa fica constrangida. Então tem que ter sabedoria para não humilhar as pessoas. Isso é o primeiro ponto que ele trata aqui. E outra coisa, não repilas o que se queixa com medo de seres enganado. Vai às origens do mal. É muito comum nós sentirmos isso, porque às vezes a pessoa, a gente não conhece a pessoa vem nos pedir diretamente, preciso disso ou daquilo, pede dinheiro, ou pede comida, pede o que for, vai na sua casa ou na rua. E nem sempre nós estamos preparados para isso, que a gente está com a cabeça cheia de situações, problemas para resolver, chega uma pessoa e te cutuca e pede alguma coisa, você não sabe nem o que responder de repente. E às vezes você nega, porque acha que aquilo é enganação, e depois fica arrependido porque negou. Às vezes você atende, e depois fica, puxa vida, esse cara será que não estava me enganando? Isso passa na nossa cabeça. Tem até... No programa Respondendo aos Ouvintes, um ouvinte fez uma pergunta desse tipo, que ela se sente constrangida na hora que a pessoa bate a porta e pede uma ajuda. Ela não sabe se ajuda, se não ajuda. Ela falou que ajudou uma vez e depois o vizinho foi dizer que é um habituê de consumo de drogas. O que ela deve fazer? Está perguntando a nós. Eu penso assim... Como diz ele aqui, ó, não repilas o que se queixa, com medo de ser enganado. Vai descobrir a origem do mal que ele está passando. Então, se ela não repeliu, está certa. Ela atendeu. Depois descobriu que a pessoa estava fazendo mau uso da ajuda. Aí ela decide se quer continuar ajudando, porque ela pode querer ajudar, e ao mesmo tempo conversar com a pessoa para ela não fazer isso. Eu sei que é difícil convencer uma pessoa que é usuário de drogas a largar. A pessoa chegar só no papo e dizer, não vou mais usar porque fulano falou para não usar. Isso é difícil, quase que impossível. Mas você pode tentar. E se achar que não vale a pena ajudar essa pessoa porque ela não está fazendo por onde, tudo bem. É a nossa consciência, nós temos que seguir o nosso coração. Mas o coração erra. Pois bem, erra. Se ele acertasse todas, nós estamos agora lá de Jesus. Se nós estamos aqui, porque nosso coração erra, nosso cérebro erra. Entendeu? Tudo nossos pensamentos, tudo nosso erra ainda. Então não vai ser na hora de praticar a caridade e ajudar alguém que nós vamos acertar todas as vezes. Mas de tanto a gente treinar, insistir e fazer, a gente acaba sendo ajudado pelos bons espíritos que nos orientam de forma a fazer o certo. Eu sempre sigo a minha primeira intuição. Se é para ajudar, eu ajudo. Se não é para não ajudar, não ajudo. É a primeira. Porque se eu ficar pensando, enrola tudo. Enrola. Eu tenho que fazer na hora. Teve outro dia lá perto da padaria que eu vou, um senhor, um jovem ainda, com um garotinho, pedindo um dinheiro que era para comprar comida para o garotinho. Aí eu falei, tudo bem, vou te dar aí o dinheiro. E ele estava fumando. Eu falei, olha, eu vou te ajudar. Mas você, por favor, não vai gastar dinheiro comprando cigarros. Você tem que fazer uma força para largar isso, cara. Primeiro a criança aí, né? Ah, não, o senhor tá certo, isso aqui é porque me deram. Eu não compro. Tá bom, filho, na boa. Fica que segue. Passou uns dias, eu ficava em frente a um outro comércio. Ele com o garotinho, tá lá ele fumando. Aí veio me pedir. Eu só fiz o sinal, aqueles gestos com a mão na boca, mostrando que ele tava fumando. Para aí, falei. Eu já vi umas duas, três vezes. Quando ele me olha, ele já ri amarelo e vai embora. Porque ele... Eu fiz a primeira parte, eu ajudei. Você tem um vício cigarro, tudo bem, acontece. Mas ele tem que se esforçar para isso. Não é só dar comida, você tem que, mal ou bem, dar uma ajuda moral também. Não estou dizendo que eu sou, vamos dizer assim, digno de dar lição de moral a ninguém, não é isso. Mas pelo menos mostrar, olha, isso não é uma boa. Você tem que fazer um esforço para deixar isso. Porque isso aí, em primeiro lugar, vem a criança que supostamente é seu filho. Ele é um sujeito jovem, deve ter uns 30 e poucos anos. Quer dizer, não estou aqui para julgar ninguém, mas em tese ele poderia, naquele comércio, na rua tem muitas lojas de tudo quanto é tipo ali, é caminhão descarregando todo dia ali, mercadoria. Ele conseguiu um trocado ali, gente. Então, ele não quer, acha que é mais fácil pedir, vida que segue, aí isso é com ele. Agora ele... Outro que apareceu, pô, vou ajudar, mas ele já ficou fora da minha lista. Ah, Antônio, tá errado, você tem que continuar ajudando. Pode até ser. Pode ser que eu esteja errado, eu não estou dizendo que eu sempre certo. Mas eu tenho que seguir a minha cabeça e meu coração. Eles só vão estar 100% acertando quando eu for em espírito puro. Aí eu vou acertar todas, mas por enquanto eu vou acertar uma e vou errar outra. E eu vou tentando com um hábito e melhorando o meu índice. E outra coisa que ele fala aqui, que eu também costumo dizer a vocês toda vez que vem esse assunto. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Ou seja, a inteligência também é riqueza, gente. Não é só o ouro, não. A inteligência, o conhecimento, a beleza, a saúde, tudo isso... A paz que a gente possa ter na família, tudo isso são riquezas. Né? A riqueza não é só a pecuniária, a monetária. A riqueza também é tudo aquilo que nós temos a mais e que a maioria das pessoas não tem. Se a pessoa é muito bonita, a maioria das pessoas é assim? Não. A maioria é mais ou menos bonita ou feia. Os bonitos se sobressaem. Então ela tem que usar essa beleza, é uma riqueza, para o bem. Se ela vai ser uma artista, vai ser uma pessoa de proeminência nesse campo, tem que usar isso para ajudar, se ela ganhar dinheiro com isso, se vai posar, vai ser modelo, parte disso tem que ajudar as outras pessoas, principalmente aqueles que estão no trabalho, ajudando ela a ganhar o dinheiro com a beleza. Ou ele, né? Não estou nela, mas é ele também. A saúde, se tem saúde, tem que ajudar a pessoa que não tem saúde. Ah, mas não sou médico, mas posso empurrar uma cadeira de rodas, posso ajudar a botar numa maca, posso fazer as compras para a pessoa. Ué, tem muita maneira, estou com saúde. Não é o meu caso, eu não sou jovem mais, mas se a pessoa é jovem e tem saúde, ela tem que usar isso, é uma riqueza, porque toda riqueza está aqui por empréstimo. Pode ser tirada a qualquer momento. E Deus deu para a gente usar. Né? Aquele, a parábola dos talentos. Não deu para enterrar no quintal. Deu para usar. Então, vale aqui, a inteligência deve te servir como... A riqueza da inteligência deve te servir como a riqueza do ouro. Espalha à tua volta os tesouros da instrução, ou seja, o conhecimento. Você tem conhecimento, tem que espalhar o meu conhecimento. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, eles frutificarão. Então, se eu detenho algum conhecimento, eu tenho que usar esse conhecimento em benefício das pessoas. Ou para fazer alguma coisa por elas, ou para ensiná-las a fazer as coisas de uma forma melhor. Para isso eu estudei, Deus me permitiu que eu estudasse, que eu aprendesse, que eu gostasse, se eu gosto de ler, gosto de aprender, eu tenho que passar isso adiante. Não pode ficar só para mim, eu sei tudo e pronto. Não. Se Jesus pensasse dessa forma, como é que nós íamos ficar? Ele teria vindo aqui, passasse esses conhecimentos maravilhosos, Allan Kardec teria tido esse trabalhão que teve aqui para nos passar essas mensagens, esse estudo, se ele não resolvesse usar sua inteligência, seu conhecimento, para poder espargir isso para todos nós. E hoje, quantas pessoas estão usufruindo desse conhecimento para o bem? Então, é isso aí. O Severino está muito certo. É uma mensagem curta, mas muito importante. No meu livro aqui está toda sublinhada. Essas partes todas aqui estão marcadas para eu não esquecer da importância dessa situação. Eu sei que é difícil, muito difícil para nós, saber a hora exata de usar todas essas riquezas que eu citei da maneira certa, do momento certo, com as pessoas certas. Mas eu volto a dizer a vocês, só tem uma maneira da gente acertar mais do que errar na hora de praticar a caridade. Cumprindo isso que ele falou aqui, não humilhar a pessoa, dar do nosso, não só do supérfluo, mas de algo que a gente tenha e que a gente possa, mesmo que não vá fazer falta, a gente pode ajudar. É a gente insistir nisso, é fazer sempre. Fazendo sempre, a gente vai treinando para ter aquela perspicácia de ver o que, que tem que fazer na hora. Porque a gente é pego de surpresa, muitas vezes, com essas histórias de pessoas pedindo. Então, para a gente estar sempre com a resposta certa, a gente tem que treinar. Porque além de nós adquirirmos com o treinamento essa capacidade, os espíritos que estão vendo o nosso trabalho, vão nos ajudar e vão nos encaminhar pessoas que realmente precisam, ou vão nos dar aquele toque de saber se devo continuar ou não. Então, eu acho que a gente tem condições de pouco a pouco ir melhorando. E quando a gente descobrir que errou, ajudou quem não devia, ou deixou de ajudar quem devia, paciência, gente. No próximo a gente tenta fazer melhor, não é verdade? É isso aí, gente. O que tínhamos para hoje é isso. Desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da Mensagem de Chico Xavier.

e sentimento de amor fraternal, estará, com certeza, resgatando seu débito, ao mesmo tempo que auxilia o seu algoz. Sobre o preconceito, é feita a seguinte pergunta ao Francisco Cândido Xavier. Como melhorar a convivência com as pessoas que acreditam que o Espiritismo é um erro, quando o livre-arbítrio não é respeitado dentro de casa, onde o pai segue um caminho e, por se considerar mais experiente, não aceita a religião escolhida pelos filhos? Resposta do nosso médium mineiro. Devemos receber o preconceito contra o Espiritismo com a maior naturalidade e respeito cristão. É aí que ele cresce e se agiganta. A grandeza do uso do livre-arbítrio depende do esforço próprio e do grau de evolução adiantamento do espírito. Não adianta lutar contra o pai que não aceita a religião escolhida pelo filho. Nesse caso, ore por ele, pedindo compreensão. Essa, no nosso entender, é a melhor maneira para manter a harmonia na família. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Atualidade da Mensagem de Chico Xavier. ZYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. 22 horas. Atenção, ouvinte. Este programa é uma reprise. Rádio Rio de Janeiro. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar. Respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Lembramos que o nosso programa é ao vivo, interativo, portanto a sua participação é fundamental. E você pode participar conosco pelos telefones 3386-1400, é o nosso telefone fixo, onde a Leila hoje está aguardando lá a sua ligação, e também o aplicativo do WhatsApp, 98486-7633, que vem cair aqui nesse computadorzinho que está aqui na minha frente, e a gente interage diretamente aqui com vocês. Além do telefone, estamos em lives do Facebook e também do YouTube, onde você pode participar, e também com o nosso site, radioriodejaneiro.digital. Nas últimas semanas, eu tenho começado os programas, tanto de quarta quanto de sexta, agradecendo. E, por favor, me permitam continuar esse projeto aqui, esse processo, né? Hoje são 42,2 mil inscritos no YouTube. Então, são 42.200 agradecimentos a cada um de vocês por estar confiando em nós, auxiliando a rádio, em nós aqui, Rádio Rio de Janeiro, auxiliando a rádio a divulgar doutrina espírita, a divulgar a doutrina cristã. Agradecemos enormemente aí a sua participação e pedimos que você continue compartilhando, continue convidando outras pessoas a se inscreverem. Nós temos tido uma crescente constante nos últimos meses, últimas semanas especialmente, do número de inscritos. Então vamos continuar fazendo a nossa campanha para convidar mais pessoas a se inscreverem na nossa página aqui da Rádio Rio de Janeiro. E sempre, como falamos aqui também, não temos tempo de responder a todas as questões. Felizmente, nós temos aqui centenas de pessoas simultaneamente, tanto vendo, quanto dando like, quanto interagindo. Não temos como falar com todo mundo, mas sempre guardamos as perguntas, pelo menos, para começarmos o programa seguinte com as perguntas das semanas anteriores ou que chegam durante a semana aqui para a gente. Então temos algumas perguntas aqui que ficaram da semana passada. E uma aqui, a primeira é do Everaldo Bento Anchieta. E ele pergunta aqui: o que acontece com uma pessoa, ou com o espírito de uma pessoa que desencarna com Alzheimer? Diga aí, Mauro. Nosso amigo Everaldo. Boa tarde, ouvintes aí da rádio, nossos fiéis companheiros aí do programa. Bom, a gente sabe que as doenças físicas, normalmente, né, elas não são transportadas para a condição do espírito liberto do corpo quando desencarna. Mas até onde vai a relação do Alzheimer, por exemplo, com o estado psíquico do espírito? A gente sabe das características do Alzheimer, né? Esquecimento, né? Muitas das vezes exacerbação de comportamentos. Ok. Mas será que isso provém apenas de uma disfunção fisiológica? Perdão. Ou se isso é resultante de uma desorganização psíquica e aí trazendo os reflexos para o corpo físico? Essa é a grande interrogação, pelo menos para mim, em relação a esta doença especificamente. Então, teríamos aí duas respostas. Primeiro, se for algo que é imposto ao espírito por uma disfunção biológica, funcional, ao se livrar do corpo, o espírito restabelece o seu estado natural, como tantos outros problemas que a gente tem relatos aí. Se for um problema consequente do estado psíquico do espírito, então ao desencarnar ele pode ainda levar muita dificuldade até se restabelecer, né, e se livrar desses reflexos, né, ao qual ele mesmo construiu, se é um problema de ordem psíquica, ele mesmo construiu essa disfunção. Então não dá para a gente taxar aqui dizendo como será o estado do espírito. Uhum. O que o espírito nos dá como certeza é que, como tudo, vai depender, cada caso é um caso, mas vai depender da evolução desse irmão espiritual. Então, a somar tudo isso que nós aqui estamos considerando, né, o estado dele pode ser natural, não sofrer nenhum impacto em função dessa desconexão entre o problema e a questão psíquica do espírito, ou ele pode levar um certo tempo para se restabelecer em sendo o Alzheimer um resultante desse problema espiritual refletindo no corpo, e em ambos os casos, a depender do estado evolutivo desse irmão espiritual, esse período de recuperação vai demandar aí um percentual, a depender de cada um, a depender do seu grau evolutivo, de como ele vai se restabelecer no plano espiritual. Então, na minha percepção, a gente não tem receita de bolo para nada, uhum. E essa é a reflexão que eu faço dentro desses aspectos abordados. E aí, Padua, qual é a tua reflexão? Nada a declarar, nada a acrescentar. Perfeito, é isso mesmo. E lembrando aqui ao nosso amigo Everaldo, que não é só o Alzheimer, há qualquer outra dificuldade. Como é que sai o diabético? Como é que sai o tuberculoso? Como é que sai o canceroso? Da mesma maneira, como é que sai o esquizofrênico? É a mesma coisa. Tudo que o Mauro falou vale não só para Alzheimer, mas vale para qualquer outra doença. E mesmo quando o espírito tem consciência, é só um problema biológico, ainda assim, ele escolheu passar por aquilo, ele necessitou passar por aquilo, ele muitas vezes concordou em passar por aquilo. Então, depende da evolução, depende da consciência de que como cada um está passando. É o bem e mal sofrer lá do Evangelho, uhum. Capítulo 5. Bem e mal sofrer. Então, responde o André Madeira aqui, que ele usou uma frase de Kardec, ele fez um paralelo aqui com a frase de Kardec. Uma frase de Kardec é: fora da caridade não há salvação. E ele pergunta: fora da caridade, é certo avisar, é certo entender que não há evolução também? Fora da caridade não há evolução? Enquanto eu não fizer a caridade, eu não evoluo? Sim, se você considera que a salvação é o objetivo final, ou seja, nos livrarmos, nos salvarmos de todas as ameaças, todos os males que estão nos assolando. Isso é a salvação, você está salvo disso, você está livre de tudo isso. Esse é o objetivo final. Agora, para alcançar esse objetivo, a doutrina nos ensina que nós temos que evoluir, não só moral, mas também intelectualmente. Então, você pode fazer uma correlação, dizer que fora da caridade não há salvação e nem a evolução através da qual você vai atingir a salvação. A evolução é só o caminho para se chegar à salvação. Então, se já dizendo que fora da caridade não há salvação, você inclui todos os processos que levam à salvação, intelectuais e morais. Os processos que levam à salvação vão ser influenciados pela prática da caridade. Mas Kardec foi sucinto. Já foi logo no objetivo. Agora, o objetivo é este, só vai ser alcançado como se, se cumprir essa etapa. Se cumprir. Agora, se você, no processo, vai passar por vários problemas, e os problemas vão ser maiores ou menores, mais demorados, menos demorados, à medida que você pratica ou não a caridade, que é o meio que se leva ao objetivo final. Acho que uma frase nem valida a outra. Ele está só perguntando se é correto a frase, se ele pode entender isso, que fora da caridade, sim, não há evolução. Ela é correta, mas ela é incompleta. Incompleta. Uhum. A do Kardec é completa. O objetivo é este, se alcança desta forma. Aí você fala, não, o objetivo é este, mas o caminho para chegar a esse objetivo é este, que também vai ser atrapalhado se não fizer a caridade. Mas você está falando do caminho, o Kardec está falando do objetivo final. É. Eu queria só acrescentar no que o padre já disse, que a evolução, ela não se restringe apenas à caridade, né? Uhum. Você tem evolução moral e evolução intelectual, né? Que estão compostos dentro desse objetivo maior. Então eu posso, por exemplo, numa existência, não dar a mínima para caridade, mas evoluir intelectualmente. Vou continuar para capenga, como o padre falou bem, Kardec foi o objetivo. A salvação, ela engloba tudo. Tudo. Então, se eu dou atenção a um determinado aspecto, eu também estou evoluindo, mas estou precisando caminhar com outro passo para que alcance o objetivo. Perfeito. Mas tem um detalhe. É lógico que a prática da caridade vai acelerar muito a sua evolução moral. Se você fala assim, não, Antônio, mas eu passei a minha existência evoluindo intelectualmente. Não liguei para a caridade, viu? Mesmo sem caridade, eu evoluí intelectualmente. Por quanto tempo? Sim, então, vai chegar um momento que você vai ter que dar atenção ao outro lado. Não, vai ser parado, amigo. Se você evoluiu intelectualmente, mas não usou a caridade que lhe faria avançar moralmente, você vai ter caçado esse direito, numa boa. Está aí os nossos irmãos que nascem com alguns tipos de problemas da área do meu amigo doutor Valdenir, para dar testemunho. Usaram muito bem o intelecto para evoluir intelectualmente. Não ligaram para a caridade. Amigo, você teve tudo e não usou. E era esse o objetivo, você usar isso para evoluir moralmente também. Você não ligou. Então, não fez bom uso. Não fez bom uso. Por isso, a caridade continua sendo fundamental para a evolução nos dois sentidos. Sim, sim. É interessante isso aí, porque eu me lembrei aqui de um conto do Humberto de Campos. Eu não vou lembrar o livro, mas o título do conto é o Grande Cabeça. Era um advogado famoso, conhecido, tipo Sobral Pinto, esses grandes juristas brasileiros, mas que utilizou todo o conhecimento dele para o mal. E ele era considerado o cabeça. Então, o que eu chamo, fala com cabeça, contrata o cabeça, faz o cabeça que o cabeça resolve, ele resolve tudo. E a mãe dele sempre falando, fulano, use o seu aspecto caridoso, faça caridade, não seja só dinheiro, não só... E ele nada. E ele reencarna com hidrocefalia, com o cabeção. Então, nasce com cabeção, mas sem poder utilizar a inteligência. É isso aí. Ver a sabedoria da providência divina, a sabedoria divina, né? Que nos vai dar de acordo com a nossa necessidade. Já que ele se intitulou o cabeção, né? O grande cabeça, então vai ser um grande cabeça. Só que agora fisicamente, não mais intelectualmente. Deixou de ser uma cabeça metafórica para ser uma cabeça literal. Literal, exatamente. Deixou de se ter uma cabeça grande metaforicamente para ter literalmente uma cabeça grande, cheia de água, né? Com hidrocefalia. Então, André, caridade é, acima de tudo, para a nossa salvação. A evolução, a gente pode evoluir num aspecto, no outro, em vários aspectos a gente tem evolução. Mas a salvação final, você tem que reunir todos esses aspectos da evolução para você atingir a salvação. E aí, só pela caridade, como lembra Kardec, lá no capítulo 15 do Evangelho. A Patrícia, lá de Araruama. O que a espiritualidade fala? Eu sei, é um tema que a gente tem recorrido aqui, né? Mas a gente vai precisar estar comentando isso constantemente para as pessoas, assim, ou esquecem ou não ouviram falar mesmo, não conhecem. Ela pergunta, o que a espiritualidade fala sobre cremação? E ela diz, minha filha foi cremada. Era seu desejo. Será que ela sofreu? Se era o desejo dela, eu acho muito difícil que tenha sofrido, porque não houve o impacto do inusitado, da surpresa, né? Eu acho que psicologicamente o espírito pode sofrer, seria pego de surpresa com essa história da cremação, né? Outras pessoas decidiram por isso. Ele pensava assim, quando eu morrer, vou ser enterrado. Eu não pensava nada disso, não ligava para isso. Aí, de repente, vê o corpo ser cremado, aí pode ser um choque, aí o espírito passar por uma turbulência, um sofrimento qualquer. Mas se ela desejava isso, eu acredito que ela já estava mais que preparada para esse impacto psicológico. Fisicamente, não existe sofrimento nenhum do espírito, porque o espírito não vai sofrer fisicamente as coisas, né? Mesmo que, no caso, mas o espírito chegou aqui dizendo que estava sentindo dores horríveis por outros motivos quaisquer, não só a cremação, mas outros motivos. Isso é, o Valdenir participa de mesas desse tipo e sabe que o espírito chegou lá com dores horríveis. Mas é tudo da cabeça dele, mentalmente. É a sensação. A emoção dele, não é física, essa dor não é física. O espírito não pode ser alcançado por nada que lhe provoque uma dor. Dor é coisa do nosso corpo somático ou da nossa mente, né? O nosso soma sofre dor, impacto de alguma coisa. Ou a nossa mente sofre uma dor também correlata a essa. É imaginativa, mas sente dor. E o espírito sente dor nesse sentido. Então, acho que fisicamente ela não vai sentir nada. E mentalmente, emocionalmente, também acho que não, já que foi desejo. Não, foi atendido o desejo dela, então acho que não descarto essa possibilidade. E mesmo ela só vai sofrer esse, talvez sofra esse impacto, como o Padua falou, pela surpresa, né, de não ter sido opção dela e outros escolheram e tudo mais, se ela estiver presente assistindo, né? Porque se ela desencarnar e for conduzida para um outro local, nem vai dar conta do corpo. O que acontecer para lá, ela nem vai dar conta. Agora, ela vai dar conta se, naquele período, ela estiver ali ainda, né? Velando o corpo, né? Ou por algum outro tipo de impedimento que não permitisse que ela se desconectasse daquele momento do luto, da cremação, do enterro, né? E tudo mais. Então, esse pode ser um momento conflituoso. Porém, exclusivamente se ela estiver ligada a esses rituais, né, de funerais, né? Uhum. Se não, não vai dar nem conta, né? Vai seguir em frente, e o que aconteceu foi. Lembrar aqui para a Patrícia que a doutrina espírita mesmo, a obra básica de Kardec, não fala nada a respeito de cremação. Ela não toca nesse tema. Eu nem sei se isso... Bem, já era porque a Índia faz isso há milhares de anos, né? Mas o fato é que Kardec não colocou esse tema. Quem toca esse tema são os espíritos que vêm depois, especialmente Emmanuel. Lá no livro Consolador, ele sugere que dê 72 horas depois do desencarne para a cremação. Mas como o Mauro lembrou, dependendo da evolução do espírito, né? Eu já participei de velório em que o espírito se comunicou durante o velório. Então, está tudo bem, tranquilo, estou indo embora, numa boa. E pode queimar o corpo, pode fazer o que quiser, que ele não está mais ali, foi embora. Agora, dependendo da evolução ou da pouca evolução do espírito, ele pode ainda ficar preso, como narra André Luiz lá no livro Obreiros da Vida Eterna, ele pode ficar preso e sofrer, não só pela cremação, mas pela decomposição do corpo. Né? O André narra isso, de muitos espíritos agarrados lá ao corpo em decomposição, tentando levantá-lo. né? O Divaldo, né? Aquela auxiliar lá do Divaldo, né? Que era evangelizadora, se não me engano, que trabalha, e desencarnou e está lá sofrendo, querendo levantar o corpo. Aí que ela se lembra, não, eu não posso levantar o corpo. Então, mesmo um espírito trabalhador, espírita, com conhecimento. Então, dependendo da evolução, passa por isso aí numa boa. Por isso é importante que cuidemos do nosso crescimento espiritual, do nosso crescimento moral. E o Rafael, lá da Baixada Fluminense, lá de Nova Iguaçu, qual a visão espírita sobre a homossexualidade? E é de, diz aqui, segundo a igreja, todos irão para o inferno. Por que a igreja não considera nem a bondade dessas pessoas? E aí, Rafael, eu vou te pedir licença antes do Mauro. Pois é, o que a igreja faz ou deixa de fazer, por que ela não considera, não é nossa praia, né? Aí eu não tenho como responder. Nós não temos como responder. Aí seria o caso de você conversar com um membro, um representante da igreja, de qual igreja você está mencionando, e conversar sobre isso. A gente pode dizer aqui o que a doutrina espírita fala sobre isso. Ou também o que o espiritismo, né, os amigos espirituais falam sobre isso. Diga aí, Mauro. É, a doutrina espírita não vai abordar diretamente o tema. Não aborda, né, a homossexualidade. Ela fala sobre a questão do espírito, das experiências que o espírito vai viver. Nos gêneros de reencarne. Então, nos gêneros de reencarne, você encarna no gênero masculino ou feminino, ponto. Esses são os gêneros. Sim. Né? Masculino e feminino. Agora, os gostos, as escolhas que os espíritos farão nessas encarnações em cada gênero é por conta do espírito. Né? Não tem a ver com o espiritismo, e sim do espírito. Isso independente se ele é espírita ou não. Ok? É do indivíduo. Então, se ele, já falamos isso aqui várias vezes, né? Se esse espírito, ele está ainda muito apegado a um determinado gênero, quando ele reencarna em outro gênero, aqueles gostos do gênero oposto ainda estão muito vivos nele. E isso pode influenciá-lo, né, ao seu comportamento. Mas é escolha do espírito, né? Não é uma coisa imposta. Já falamos isso várias vezes. Ninguém reencarna lá compulsoriamente para ser homossexual ou desenvolver uma atividade homossexual, né? Uhum. Isso não está previamente estabelecido. Mas pelos costumes, pelo gosto, né, pelas inclinações ou até viciações, o espírito, ao reencarnar em um outro gênero que ele não se identifique exteriormente, ele pode buscar o comportamento, porque o comportamento é do espírito, não é o corpo que dita o comportamento. Por isso nós vemos pessoas do gênero feminino com comportamentos masculinos e vice-versa. Porque não é o corpo que está ditando o comportamento, e sim o espírito que o habita. Então, é nesse sentido que o espiritismo, né, e nós espíritas entendemos o comportamento, né, de alguns companheiros que não estão conformados ou adaptados ao corpo que receberam e trabalham, então, ou para modificá-lo, ou conduzem suas vidas opostamente ao comportamento natural do gênero que naquela encarnação é oposto ao seu psiquê. Alguma coisa, Antônio? Falar o que mais? Sério, é isso aí mesmo. É. Não tenho o que explicar muito, não. É isso mesmo. É. Lembrar que as viciações, principalmente, né, são causas de débitos de muitas reencarnações, e isso nos leva não a reencarnar para ser homossexual, mas para ter dificuldades na área da sexualidade e para superá-las. Então, toda dificuldade que temos, não só da área sexual, mas toda dificuldade que temos, nós reencarnamos para superá-las, não para vivenciá-las, digamos assim. Merece o acréscimo, até no comentário do companheiro, quando ele cita aí a outra proposta filosófica, religiosa. É o seguinte, isso não é demérito. Sim, claro. Né? A pessoa pode ser extremamente boa, caridosa, né? E está vivendo esse conflito. Esse conflito é dela. Isso não pode ser considerado como algo pejorativo, excluindo ela da vida natural na sociedade. Ela tem que viver naturalmente, né? Naquilo que ela escolher fazer. Né? Ninguém traz o rótulo de santidade por ser hétero ou ser homossexual, né? Isso não é a questão em si. O indivíduo, ele vive um conflito íntimo que leva a esse comportamento, ok? Ele vai se resolver de alguma maneira, né? Mas isso não desabona dele ser uma pessoa íntegra, bondosa, caridosa, né? Inteligente, intelectual, empreendedor, né? São coisas que, muitas das vezes, o preconceito faz com que a gente coloque determinadas pechas em situações que não guardam nenhuma relação. Só para completar sobre o que ele falou da Igreja Católica, o Papa Francisco, logo que assumiu lá o papado, ele até, com uma viagem que ele fez aqui ao Brasil, na volta, no avião, ele deu uma entrevista a um repórter da Globo News. Aí o Scamparini. Não, foi o repórter, Gelson. Ah, Gelson Camarote. Gelson Camarote. Tocando neste tema, então dizia que daí para frente, a Igreja ia, vamos dizer assim, se reconciliar com os homossexuais, que ia acolhê-los na Igreja, que eles eram cristãos, quer dizer, os católicos cristãos, né, como qualquer outro. Isso, e também falou daqueles que são divorciados, que eram dois, vamos dizer assim, tipos de pessoas que tinham sofrido muito preconceito na Igreja. E aí eu digo, tudo isso eu não imputo à Igreja, nem à religião católica. Eu imputo ao ser humano que, porventura, é católico, que criou todos esses preconceitos na Igreja, com as pessoas que se divorciam, com as pessoas que são homossexuais, vários outros preconceitos. Mas não é a Igreja, entendeu? É só as pessoas. Tanto é que não é só na Igreja Católica que há isso. Há em outras igrejas também. Então não é uma coisa da Igreja Católica, é das pessoas, que por acaso são católicas, como em outras igrejas também acontece. No meio muçulmano, então isso é muito pior. Não é verdade? Então, não vamos imputar o rótulo de Igreja Católica. Igreja Católica, sim, perfeito. Isso. Mas são os seres humanos que eventualmente são católicos, são evangélicos, são muçulmanos, que criam esses problemas. Eu acho que, apesar de eu discordar do Papa Francisco em uma série de outros assuntos, neste ponto eu concordo com ele. Abre a porta para a Igreja. É um ser humano que se diz católico e tem que ser acolhido. Se ele tem conflitos, como o Mauro falou, vamos ajudá-lo a resolver seus conflitos. E não piorar, jogando mais um troço para ele ficar inculcado no preconceito. Realmente, o Mauro lembrou aqui dos conflitos. E dentro da minha experiência, já atendi, e ainda atendo, muitos irmãos e irmãs homossexuais. E, pelo menos, todos que chegaram ali, todos, 100% dos que chegaram, chegaram em grande sofrimento, chegaram em grandes conflitos, porque não é isso que eu quero, não é isso que eu sinto, não é isso que eu sou. Então isso é realmente uma dificuldade e precisa ser acolhido, precisa ser tratado, ser respeitado. Inclusive chegou, me lembro uma vez, um evangélico, não evangélico, mas filho de evangélicos, com grande dificuldade, inclusive em casa, porque não era aceito em casa em função da sua orientação sexual. Então, o acolhimento a esses irmãos, com toda certeza, é condição e sine qua non, né? Para podermos crescer, podermos ajudar a esses companheiros. E o Henrique Della Beneta, o mundo celeste seria o que as pessoas chamam de céu? Já que dentro da escala espírita, dos mundos, o mundo celeste, seria o céu? Se é celeste, não é porque é pintado de azul, claro. O mundo celeste é um dos estágios evolutivos dos planetas, dos mundos, né? Uhum. Onde habitam lá os espíritos. E vai até onde nós podemos entender, né? Porque de repente tem coisa para frente que a gente não sabe. O céu já é essa concepção de ponto final, né? Tanto que a Igreja, pelo menos, atribui isso, né? Quando você vai para o céu, ou vai para o inferno, e é como se fosse ponto final. Uhum. A gente sabe que não existe ponto final na espiritualidade, né? Não existe ponto de descanso, ponto onde final você da para, onde você para e pronto, não tem mais nada para mim fazer, nada para mim caminhar. Isso não existe para a percepção espírita, né? Então, assim, o mundo celeste é um mundo dos mais adiantados, até onde nós conhecemos, dentro da evolução da escala dos mundos, e onde lá habitam, ou experimentam, ou vivenciam espíritos nesse mesmo grau de evolução. Eu creio que, após a superarmos, né, a questão do mundo celeste, né, nós estaremos ali livres para colaborar para o universo. Né? E o espírito não precisa de ponto de pouso, pelo menos na minha percepção. Né? O espírito que chega nesse grau de evolução, um espírito puro... Ele habita o universo. Ele não tem mais... todos vocês ficam aqui agora concentrados. Não, não existe isso. Né? Ele vai colaborar aonde ele for solicitado. Então, assim, para o irmão, né, eu penso dessa maneira. O mundo celeste é uma escala evolutiva dos mundos, né, onde espíritos naquela condição estão ali ainda experienciando situações em que precisam de um ponto físico, material, para, de alguma maneira, vivenciar suas experiências. Avançado daí, ou terão mundos mais adiantados que não estão classificados, ou a gente perde completamente, ou vence completamente, a necessidade de experiências em mundos físicos. E a partir daí nós colaboramos em plano maior com a divindade. Diga, Antônio. O homem está brilhante hoje. Deve ser inspiração. Está bem acompanhado. Não, né? não deixa nada para você falar. Então. Não, mas é certo. Eu sei concordar, porque, aliás, o certo mais ou menos é isso. Se nós estudamos as mesmas coisas, temos que... Temos o mesmo ponto. Pensamento. Pelo menos a base, né? O princípio é o mesmo. Tem que falar a palavra diferente, o princípio é o mesmo. Perguntas que estão repetitivas, né? Então a gente já tem acumulado aqui um ponto de vista, né? Essa questão, Mauro, de se determinar essas categorias, de como é, eu acho que chega um ponto que nós não temos ainda capacidade intelectual, não falo nem moral, para entender como é que é isso. Allan Kardec fez uma escala para nós, lembra que aquilo ali não é rígido, aquilo é para nos dar uma noção didática, né? Que aquilo evolui e tal, mas ele mesmo não deve ter capacidade, na época pelo menos, de dizer, não, esse mundo aqui da categoria 1 tal, é assim, assim, assim. Não, não, a gente não sabe, porque como é que poderia haver um mundo físico habitado por espíritos dessa categoria, que não precisam mais encarnar, que não tem corpo físico? Não faz sentido. A gente tem que imaginar que deve haver espaços no universo de onde eles possam emanar toda a sua caridade, seu conhecimento, seu amor pelo próximo, pelo mundo, pelos outros. São aquelas moradas, né, de que Jesus falava também. Então, eu penso, e é difícil para mim, acho para a maioria das pessoas, imaginar exatamente como é isso. Fica muito fora da nossa concepção. E aí, todas as religiões sempre tiveram essa informação. Aqueles que se comportarem bem vão para um céu. Outros chamam de nirvana, tal. Cada religião tinha a sua concepção. E aí nós, cristãos, né, viemos do cristianismo inicial, viemos com essa concepção de céu. Mas o Espiritismo vem nos mostrar que ele não é um lugar específico. É uma situação em que cada um vai estar enquadrado. Aí cada um imagina como possa ser, né? E o próprio Kardec pergunta aos espíritos se essa divisão é boa, né? Essa divisão é boa? Desde que vocês entendam, desde que vocês se entendam, sim, pode ser boa. Mas está longe de ser a realidade, né, do final, digamos assim. Está longe disso. Então, como lembramos sempre aqui, a doutrina continua em evolução. Nós continuamos aprendendo, continuamos nos informando. Então, quanto mais nós nos informarmos, mais vamos entender, melhor vamos entender esse processo. Tanto é que a gente, quando lê o Livro dos Espíritos pela segunda, pela terceira, pela décima vez, a gente vai descobrindo coisas que eu não tinha visto na primeira, não tinha visto na nona. Então, eu vou evoluindo, não é a doutrina que vai evoluindo, eu vou evoluindo para entender esse processo da doutrina. E a Rosane Souza também faz uma pergunta aqui dizendo o seguinte: todos os espíritos que não são elevados, como Bezerra, Joana, Emmanuel e tantos outros, mas também não foram pessoas ruins, pelo contrário, foram pessoas boas, generosas e caridosas, podem, no desencarne, passar pelo umbral? Começa você, Pádua. É muito difícil para nós determinar quem vai passar e quem não vai passar. pelo umbral, né? O umbral é um estado de consciência. Cada um é que vai se sentir no umbral ou não. Eu, pelo pouco que eu posso saber, eu penso assim, o espírito desse naipe que você citou, eles eventualmente só se sentiriam no umbral se fosse por motivo de ajudar alguém que está passando por uma dificuldade dessas. Porque passa pela nossa cabeça que a Joana de Ângeles ou o Bezerra de Menezes tenham conflitos tais que justifiquem sofrer aquilo que a gente ouve falar que acontece no umbral? Não, são os relatos que a gente vê pelos livros psicografados, são coisas terríveis que as espíritos passam no umbral. Como é que os espíritos que na Terra foram pessoas boas podem se sentir numa situação dessas? Eu acho difícil. Então, acho que eles eventualmente só iriam passar por uma situação dessas se fosse para ajudar, como o Clarencio, né, que vai lá ajudar O André Luiz. André Luiz, né? Vai lá ajudar. E esses espíritos, até no livro mesmo do Manuel Filomeno de Miranda, ele conta que há espíritos que estão sempre lá procurando espíritos que já estão mais ou menos entendendo a situação para serem resgatados. Pescados. Joga aquela rede, a rede magnética para os espíritos ali se acoplarem e serem resgatados para aí começar um tratamento para serem levados daquela situação. Então, eu acho que por resgate, quer dizer, essa situação umbralina é um princípio do resgate pelo qual o espírito tem que passar. Eu não acredito, sinceramente, que esse espírito que você citou... Não, ela não citou. Ela, os espíritos não evoluídos. Tipo? Eles. Deixa eu voltar aqui a questão, então, para a gente ver direitinho o que ela diz. Porque eu tinha entendido de uma maneira diferente. Todos os espíritos que não são evoluídos, como são evoluídos? Aí o Joana e o André. Está citando eles como exemplos, os espíritos que não... Vão para passar pelo umbral? Eu acho que não vão passar. Pode até ter passado em prisco às eras, aí eu não posso falar nada. Mas hoje e daqui para frente, eu acredito que não. Eles já evoluíram, já passaram por esse transtorno, essa época, essa buraqueira da estrada deles, já passaram. Agora estão numa estrada melhorzinha. Eles só vão lá no buraqueiro se for para ajudar alguém lá que ficou. Tirar alguém do buraco. É, furou um pneu lá, vão lá ajudar e tal, mas eu não acho que não tem como. É, no caso do Bezerra, ele próprio ajudou no seu próprio desenlace, né? Quando ele está já desencarnando, em processo de desencarne, né? Ele próprio, junto com a equipe que estava ali para fazer a conclusão do seu desencarne, ele mesmo pede, né? E ele ajuda ali, ele mesmo vai se desligando, né? É mais um processo de aprendizado. Então, um espírito dessa categoria realmente não passaria, pelo menos nessa encarnação, por nenhum tipo de problema que o levasse ao estado de consciência que a gente chama aí de umbral, né? O estado de perturbação de consciência que a gente chama de umbral. Agora, ele entrou na categoria dos bons. Uhum. Né? E aí, fazendo uma analogia com a fala de Emmanuel, né, que pediu que nós orássemos por ele, que ele poderia falhar. Então, o espírito que não galgou ainda a condição plena de puro, né, não entrou lá na condição de puro, ele pode ainda passar por determinadas experiências que ele ainda não vivenciou, e isso, naquela oportunidade, permitir ou levar a ele a um estado conflituoso, né? Por não ter vencido aquela nova experiência, em uma nova condição, né? Mas eu concordo plenamente com o que o padre trouxe, porque espíritos que chegam a esta condição, já entram nessa condição, eles dificilmente vão escorregar nas cascas de banana que virão ao futuro. E ainda passar por determinadas experiências que ele ainda não vivenciou, e isso, naquela oportunidade, permitir ou levar a ele a um estado conflituoso, né? Por não ter vencido aquela nova experiência, em uma nova condição, né? Mas eu concordo plenamente com o que o padre trouxe, porque espíritos que chegam a esta condição, já entram nessa condição, eles dificilmente vão escorregar nas cascas de banana que virão ao futuro. Bom dia, irmãos. O programa respondendo aos ouvintes. Minha pergunta é sobre caridade. Quando alguém bate à nossa porta pedindo dinheiro, dizendo sempre que é para comprar gás. Mas só em nossa casa. E já nos disseram que essa pessoa é... É, aqui eu estava comentando até com o Valdenir que no programa Luz da Penumbra eu gravei o trecho lá do capítulo 16, né? Acho que é, e tem 9. Pode servir a Deus e a mamon. É, e assim, a utilidade da riqueza, né? Então fala da nossa necessidade de praticar beneficência através das esmolas, mas que nós não nos deixemos levar por essa grande situação conflituosa, que é ficar pensando, mas o que, que essa pessoa merece, a pessoa não merece, e essa dúvida assola todo mundo, não é só a senhora, todos nós passamos por isso. Só aqueles que não praticam caridade que não passam por isso. Eles não têm dúvida. Não dou, acabou. Simples. Uhum. Para eles a vida é mais... Mas como eu sempre digo, praticar o bem é mais difícil. É. Para praticar o bem tem que ser inteligente. E tem que, é muito difícil. E é exatamente o que o Espírito fala, né? Dê, mas dê com sabedoria. Ele fala, porque você tem que... E agora, qual é a maneira que eu tenho para adquirir essa sabedoria? É praticando a caridade, mesmo errando. Acabou de falar da outra pergunta, né? A gente vai errar, ué. Um espírito até mais elevado que nós pode cometer um engano, ele imaginar uma coisa e não ser aquilo exatamente, se enganar com uma pessoa, isso pode acontecer. E nós só vamos adquirir a prática de distinguir bem se a pessoa merece, não merece, com exercício disso. Então é claro que a gente vai praticar a caridade, vai distribuir muitas esmolas, muitas vezes vai dar para pessoas que não merecem, que estão nos enganando, e muitas vezes nós vamos negar para uma pessoa que precisava. Isso vai acontecer. E nós, eu penso que nós não podemos ficar chateados conosco mesmo, nos execrando por isso, porque faz parte do nosso aprendizado. Agora, à medida que nós formos fazendo isso, além de nós adquirirmos esse conhecimento, os espíritos que estão vendo que nossa intenção é praticar o bem, eles vão nos orientar, inspirando para sempre a gente errar menos. Ou vão encaminhar para nós pessoas necessitadas que realmente merecem, porque nós não necessitamos mais passar por essa dúvida. Que eu falo com a senhora, isso acontece comigo quase que diariamente, porque quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe que é impossível você passar um dia que não tem alguém que lhe peça uma coisa. Ainda mais se você está dirigindo. É impossível você dirigir no Rio de Janeiro que não venha alguém te pedir alguma coisa. Então, eu ainda não cheguei a esse nível de sabedoria para saber, não, esse aqui merece, esse não merece. E o Espírito fala lá naquela mensagem que nós devemos buscar, vamos dizer assim, a causa disso aí. A causa desse mal. O que, que a pessoa está pedindo? Isso a senhora já sabe, né? Buscou, sabe que a pessoa não está lhe enganando. Que ele tem esse problema para sustentar um vício. Aí vai caber a senhora pensar assim, puxa vida, eu ajudo porque ele está com fome, precisa comprar o gás. Se eu não der, ele não vai comer. Então a situação dele vai ficar pior. Além de viciado, faminto. Eu não posso mudar a parte do vício dele. Mas de repente a parte da fome eu posso. E a senhora que vai julgar se é conveniente ou não aliviá-lo nessa parte ou chamá-lo para uma conversa e dizer, olha, está acontecendo isso, isso e isso, você vai mudar ou não vai mudar? Eu acho que a senhora não vai ter muito sucesso com isso não, mas vale a pena tentar, pelo menos para a senhora ter paz de consciência. Diga, irmão. Só ilustrando o que o Padua falou, realmente é muito complicado da gente ser muito assertivo nisso, né? Mesmo não dá para ser assertivo, né? Mesmo que você dê o dinheiro à espécie ou dê o gênero, o uso devido ou indevido, quem vai fazer é quem recebe. Né? Na nossa casa mesmo, a gente lá distribui cestas. Uhum. E nós descobrimos lá que os companheiros que recebiam cestas vendiam. Para quê? Para sustentar o vício. Uhum. Então veja só como é complicado, né? Ah, não, não vou dar o dinheiro, vou dar o gênero. Ok, se ele estiver mal intencionado, ele vai pegar aquilo ali, vai trocar e vai alimentar o vício. Então, realmente, é deixar o coração falar, né? Nesse momento, o que bate no meu coração? É de ajudar? De que maneira? A maneira que tiver seu alcance. Ou não ajudar? Também, como o padre falou bem, muito bem. Você vai acertar, vai errar, mas a gente não tem bola de cristal, né? E tudo na vida nossa é treinamento. Tudo é treinamento. O nosso cérebro tem que ser treinado e o nosso coração precisa ser treinado. E só essas situações é que vão permitir que nós passemos pelo treinamento. Não, vamos, não vai ser só o livro, não vai ser só estudar. Temos que passar a prova prática. E se estão encaminhando para a senhora, justamente estão lhe mandando uma provinha prática, um exercíciozinho. E com a insistência, a senhora vai chegar daqui a um tempo com a clarividência bem nítida de ver aquele que merece, aquele que não merece. E eu creio que vai acontecer é que a senhora vai ajudar os dois casos, a quem merece e quem não merece. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana sobre isso, nem tinha visto essa pergunta, mas os temas acabam batendo na nossa cabeça. E a pessoa vem me falando, mesmo sabendo que foi uma situação específica, né? Mesmo sabendo que aquela pessoa era dependente de drogas e que ia comprar droga com o meu dinheiro, eu dei dinheiro porque eu pensei o seguinte, se eu não der o dinheiro, ele pode assaltar alguém. Então, deixa eu evitar que ele assalte alguém. Ele não vai assustar ninguém e não vai cometer, eu crio mais um karma. Porque num assalto pode matar, pode criar dificuldade. Então, ela dava dinheiro por isso, nessa situação. Ela pensava nisso. Ok, é uma opção de pensamento. E a respeito da situação que o Mauro está falando, de vender os alimentos, tem uma outra amiga que me falou o seguinte, também conversando essa semana sobre... Ontem, não, terça-feira. Conversando terça-feira com ela. Terça-feira foi ontem, né? E ela disse que a casa que ela frequenta, eles tiram todos os produtos das embalagens e botam em saquinho plástico. Então, tira o feijão, tira o arroz, tira o açúcar, tira o negócio e bota em saquinho plástico, porque aí os mercadinhos normalmente não compram esse produto fora da embalagem, porque não sabe prazo de validade, não sabe nada. Então, as pessoas, se quiserem, vão levar desse jeito. Infelizmente, é uma opção que a gente ainda, às vezes, precisa fazer, porque realmente tem essa situação da pessoa pegar o alimento, e, infelizmente, em função da droga, em função do desejo, do vício, da dependência, ela deixar de comer para usar a droga. São aprendizados, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, a gente vai aprendendo. Mas só errando, né? Fazendo, errando, aprendendo, errando, acertando, é que a gente vai aprender. E aqui o Paulo Roberto, lá da Taquara, nos diz o seguinte, pergunta destinada ao programa respondendo aos ouvintes. Sabendo que as leis de Deus são imparciais, incluindo as leis físicas e reações materiais, pergunta-se, se uma pessoa tem um karma de sofrer um acidente de trem, por exemplo, porém os funcionários da ferrovia e os maquinistas são cuidadosos o suficiente e não deixam acontecer esse acidente. Como é que fica a situação? Ele tem que... As pessoas não deixam acontecer o acidente. O problema, na minha percepção, está numa palavrinha que eles chamam de karma, né? Karma, dentro da concepção, é aquilo que vai acontecer independente de você mudar ou não as circunstâncias. Uhum. Eu não acredito que a nossa programação espiritual reencarnatória se dê por karmas. Se dão por situações. E situações estas que podem se modificar ao longo da existência. Então ele tem um gênero lá, um gênero de um acidente. Por que tem que ser com um trem? Pode ser com carro. Pode ser com carro, pode ser uma topada no meio fio, né? O gênero é que vai me levar à consequência e a consequência é o aprendizado. É a lição. Perfeito. Então, eu não vejo dessa maneira, não. Agora, se ele tem que, de fato, passar por uma experiência desse tipo, né, várias situações, por mais cuidadosas que as pessoas sejam... Acidentes acontecem. Pode, por exemplo, numa determinada situação, um animal atravessar ali e ele tem que tomar uma atitude brusca e essa atitude brusca causar o acidente. Então, são várias maneiras, né? Já vi alguém caindo da plataforma. E não tinha acidente nenhum. Treino, mas a pessoa passou mal, teve mal súbito, caiu na plataforma. Então, são muitas formas de se cumprir, né? Mas não na forma de karma, como as pessoas pensam. Pode acontecer de alguém avançar na cancela da passagem de nível, num caminhão, e o trem não conseguir. É. Porque o trem não freia automaticamente assim, segundo freio. Demora. Aí, o problema é a sinalização. Pode queimar uma lâmpada. E não ser o maquinista, né? Ser a manutenção da ferrovia. Então, e o trem descarrilhar e acontecer assim. Quer dizer, olha só, nós engendramos tantos motivos para coisas ruins acontecer conosco que a nossa natureza material é pródiga e nos causar acidentes, gente. Então, por mais cuidadosos que sejam os funcionários da ferrovia, sempre vai ter um jeitinho da gente cumprir aquilo que está escrito. Perfeito. O nosso Zé Carlos, lá, o tricolor lá de Niterói, faz a seguinte questão. Essa é a maioria dos espíritas aceita a doutrina pela lógica. É o caso do Antônio de Padres, que não veio pela dor nem pelo amor, ele veio pela lógica, né? E a racionalidade de suas explicações perante os grandes enigmas da vida. De onde viemos, para onde vamos, após a morte. A meu ver, essa aceitação está muito ligada à evolução do espírito e sua vivência em outras encarnações. Então eu pergunto, a bagagem intelectual do espírito não seria o principal fator dessa aceitação frente até do moral? Nesse contexto, os críticos da doutrina não teriam razão por chamá-la de elitista? Existe esse componente do elitismo, não vou negar, mas não é a única maneira de chegar ao espiritismo. É, eu concordo com você que nós não somos espíritas dessa encarnação à toa. Nós somos espíritos por merecimento. Nós fizemos por onde, em outras religiões, ou até sem religião, mas fizemos por onde, que o espiritismo é recente, muito provavelmente todos os espíritos são espíritos pela primeira vez. Acho que difícil, alguém que já está reencarnando, já foi espírita, reencarnando, pode acontecer, mas em 160 anos é um prazo muito curto. Então, todos os espíritos estão sendo espíritos pela primeira vez. Então, ter contato com essa doutrina é uma prova de merecimento nosso. Nós fizemos por onde antes para merecer. Então, há duas maneiras de você obter esse merecimento. Uma é o intelectual, porque possivelmente no passado, vou me citar como exemplo porque eu tenho que usar alguém como exemplo, vou usar a mim. Vamos supor que na outra existência eu era até materialista, não tinha religião nenhuma, mas gostava de ficar encucado com isso, mas o que vai acontecer, e que vai não sei o quê, como é que seria, só o meu intelecto, será que seria suficiente para me trazer agora, Antônio, você merece ser espírita, você vai estudar espiritismo, para te explicar tudo isso que você tem dúvida, você vai nascer na família espírita. Seria um motivo que você falou, a intelectualidade. Mas eu vejo que se eu não tiver tido um componente também na área moral da caridade, eu não ia fazer jus desse merecimento. Então, e as pessoas que não têm o intelecto, mas só têm a caridade, só têm o avanço moral, merecem muito mais. Muito mais. Porque você vê no meio espírito pessoas que não demonstram nesta vida nenhum conhecimento intelectual grande, mas são espíritas, entendem tudo o que você está passando para elas sobre o espiritismo e são praticantes da caridade de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, abrangente do que eu, Antônio. Eu digo sempre, para eu praticar caridade, eu tenho que estar convencido, me convencer, usar minha razão, aí eu tenho que fazer isso, que é bem. As outras pessoas que são espíritas fazem naturalmente. De onde é que elas tiraram isso? Da vida passada. Então, se eu tenho algum mérito de ser espírito, porque eu tinha muitas questões do passado e que iam ser respondidas, mas eu devo ter feito algumas coisas. Eu até pergunto, por que que eu, Antônio, recebo tantas coisas boas nessa vida, se eu não fiz nada demais nessa vida para merecer? Eu penso assim, eu devo ter feito coisa boa no passado, porque é o único lugar que eu encontro para ter feito no passado. Senão, eu estou vendo pelo que eu recebo. Não é pelo que eu pratico, não, pelo que eu recebo. Então, eu acho que as duas maneiras geram mérito. Mas, com certeza, a parte da caridade é que gera um mérito maior. Alguma coisa a acrescentar? Não, o padre resumiu bem a questão do nosso companheiro que fez aí o questionamento. A questão do elitismo, ele existe por um ponto que nós não podemos fugir. A doutrina espírita, ela é conhecida pelo estudo. Alguém tem que começar. O IBGE comprova isso, né? De que os espíritas têm mais anos de estudo. Mas por quê? Porque para que a gente entenda a doutrina espírita, nós temos que mergulhar nas obras fundamentais que Kardec estabeleceu. Tem que estudar, ponto. Esse é o ponto de partida. Agora, a divulgação da doutrina espírita, ela pode ser facilitada. Então, aquele que estuda, como nós fazemos lá no nosso grupo de estudo, né? Uhum. A gente estuda, vai lá, leva para o grupo já mastigado, a gente conversa, a gente explica, traz exemplos, não sei o quê, facilitando aquelas pessoas que, porventura, tenham dificuldade com a leitura. Aí a gente está sendo facilitador do conhecimento. Mas, em algum momento, ele precisa ser absorvido por alguém para que esse alguém seja o facilitador. E se a gente não vê com tanta facilidade assim, nas casas espíritas, essa organização para facilitar o conhecimento para aqueles que têm dificuldade na leitura. Essa é uma lacuna que o movimento espírita precisa olhar e buscar sanar. Perfeito. Estamos fechando aqui o primeiro bloco. Lembrando que estamos com 338 likes para uma hora. Vamos, precisamos chegar a 700 hoje, então vamos lá para avisar seus amigos aí para dar lá o like. E mais uma vez, muito obrigado aos 42,2 mil inscritos. Nós voltamos em alguns minutinhos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Janeiro, 1400 AM. Cabe ao tempo. Não te queixes, trabalha. Não te irrites, silencia. Não pares, siga adiante. Não discutas, demonstra. Não condenes, ampara. Não critiques, abençoa. Fala auxiliando para o bem. Serve sem reclamar. Não te percas em palavras vazias. Cabe ao tempo tudo esclarecer em nome de Deus. Do livro de respostas por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Sabe qual é a vantagem de fazer parte do nosso clube? Quando você se torna sócio do Clube da Fraternidade, é porque há uma afinidade com a nossa programação. Diferente de outras associações, a vantagem de ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro está em você ser mais um elo na divulgação do bem e dos postulados cristãos espíritas. Dos benefícios que você recebe estão: alegria, cultura, informação, esclarecimento doutrinário, espaço para sua participação e muito conteúdo pelas mídias sociais, equilibrando suas energias para bem viver no dia a dia. Sem contar que tudo o que se faz em caráter de contribuição não tem preço. Para se associar a essa causa do bem, ligue 21-3386-1422. 3386-1422. Esse é o telefone e o WhatsApp do Clube da Fraternidade da sua Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Rádio Rio de Janeiro. Quando o assunto é droga, a família precisa tanto de ajuda quanto o dependente. Grupos Familiares Naranon. Ligue 21-2263-6595. WhatsApp 21-99502-3239. Ou acesse www.naranon.org.br. Cooperar com a paz é dever de todos. É interceder junto a Deus para a fraternidade reinar em todos os recantos da Terra. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade na campanha pela paz. Vem aí, 13ª edição carioca da Mystic Fair. Venda de livros e produtos metafísicos, presença de autores, terapias holísticas, palestras gratuitas sobre espiritualidade, doutrina espírita codificada por Allan Kardec e muito mais. dias 19 e 20 de agosto, do meio-dia às 22 horas, no Clube Monte Líbano, ao lado da Estação Jardim de Alá. Informações: www.mysticfair.com.br. Mystic Fair Brasil, no Rio de Janeiro. Você não pode perder. Rádio Rio de Janeiro. Utilidade pública. Doar sangue é um ato de amor que salva vidas. Seja um doador. O HemoRio recebe doações e distribui sangue para mais de 200 hospitais públicos e conveniados com o SUS do Estado do Rio de Janeiro. Seja um voluntário. Doe sangue. O HemoRio fica na rua Frei Caneca, 8, no centro. Rádio Rio de Janeiro. Vem aí, aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial. A emissora da fraternidade no seu celular, na palma da sua mão. Aguarde! Condenar alguém ao fim da vida é uma violência tão grande quanto o mal que possa ter cometido. Quem não respeita a lei e não sabe viver em sociedade deve ser reeducado e não condenado à morte, pois todos merecem uma nova chance. Campanha pela vida contra a pena de morte. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça, aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Programa Meditação e Evocação da Ave Maria, através de mensagens e estudos doutrinários, incluindo preces do inesquecível Geraldo de Aquino, diariamente, às 18h. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 23 horas. Atenção, ouvinte, este programa é uma reprise. Rádio Rio de Janeiro. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos irmãos, estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. E lembramos, mais uma vez, a importância de você participar conosco. Estamos aqui com 387 likes, 388, vamos lá. E contamos então com a sua participação, com a sua divulgação da Rádio Rio de Janeiro, as suas redes sociais, para que mais pessoas tomem conhecimento dessa doutrina que esclarece, que liberta, que auxilia, que protege, que ampara, que para nós é tudo de bom. Para nós espíritas, pelo menos, é tudo de bom. Respeitando, naturalmente, todas as outras, com toda certeza. Então, é importante que você participe conosco. Então, mais uma vez, você pode participar conosco pelo telefone 3386-1400, 98486-7633, no WhatsApp. E eu peço que o WhatsApp, se você manda mensagem de texto, tem aqui hoje algumas mensagens de áudio, algumas mensagens de vídeo, que eu não tenho como abrir aqui, eu não não tem como abrir. Então, se você quiser, mande mensagem de texto pelo WhatsApp. Se você tiver dificuldade de escrever, e é natural, às vezes, problema de vista, enfim, ou qualquer outra dificuldade, a Leila está aguardando a sua ligação no telefone fixo. 3386-1400. Aí você fala e ela escreve o que você fala e ela passa aqui para mim, tá bom? Então, mais o WhatsApp só com texto. Áudio ou vídeo, mesmo muito bonito, muito interessante, não temos como fazer isso, tá bom? Muito obrigado, como sempre, pela participação de cada um de vocês. E lembrando da importância de vocês darem lá de novo o seu like. E lá no, inclusive no YouTube, o Erxoté, lá de Nova Iguaçu, pergunta: pode um espírito escolher o tipo de expiação que ajude a evoluir? Quando ele vem reencarnar, ele pode escolher o tipo de expiação? Em alguns casos, sim, né? A doutrina nos fala sobre isso. Se o espírito está em condições de participar da elaboração da sua reencarnação, programa reencarnatório, ele pode sim pedir essa ou aquela experiência que guarda relação com as suas expiações e ele então vir tentar superá-las. Né? O fato de escolher não significa que nós seremos vitoriosos. Atendidos também, né? Atendidos e, se atendidos, vitoriosos. Né? Então, essa é a condição. Se ele está no mundo espiritual, na programação reencarnatória, e está em condições de participar, de opinar e tal, ele pode dar os pitacos e aí vai haver a permissão ou não. E, havendo a permissão, aí cabe a ele se empenhar para poder vencê-las. Porque pedir não é garantia de vencer, né? Diga, Antônio. Também tem que ver o seguinte aspecto. Escolher tipo de expiação é o tipo de expiação, a maneira como vai ocorrer. Não é aquela coisa de escolha, eu vou expiar ou não. Esse tipo de opção não há. Ah, eu vou passar pela expiação ou não vou passar? Eu vou escolher que não vou passar. Você pode bem ou mal sofrer. Você não pode escolher que não vai passar. Uhum. Você pode, por algum outro mérito seu, justificar, não, eu vou passar por isso. Tá? Agora, pode ser dessa maneira assim, dessa maneira assado, mas, como seja assim, menos dolorosa dessa vez, a dor de se dividir isso aí em prestações. Isso você talvez possa. Ou escolher provas, com certeza, acredito que você possa escolher na boa. Agora, no sentido de botar X num quadrinho, não quero essa expiação, eu acho que isso não pode, não, amigo. A expiação é compulsória. Até porque ela envolve outros contextos, né? Exatamente. A expiação ela não é isolada, né? Você depende de outras pessoas que vão compartilhar daquele contexto. A expiação, às vezes, é para você ressarcir o mal que você fez a alguém. Sim. Então, se você escolhe que não vai fazer, como é que essa pessoa vai ser ressarcida? Sim. Então, a expiação, eu acho complicado você se negar a cumprir. Agora, a maneira, o jeito, o tempo, a duração, isso eu acredito que sim. Se for merecedor, acho que pode. Perfeito. Um abraço aqui para Márcia da Muda, Rosimar lá de Anchieta, Francisco Assis lá de Nilópolis, que mandou um vídeo aqui. Obrigado, Francisco, mas não dá para abrir o vídeo. E a Regina Marques lá da Penha. Diz aqui, quando fazemos visita a doentes, então, passe, água fluidificada, prece, etc, etc, etc, normalmente depois tem guloseimas, tem um cafezinho, tem um salgadinho, tem alguma coisa. É normal aceitar? Eu devo aceitar ou não aceitar? Pergunta ela aqui. Vou falar por mim, né? Eu aceito com muito bom grado. Muito bom grado. Já fiz várias, já participei de várias atendimentos externos, assim. É a maneira da pessoa manifestar a sua gratidão, né? Aquele momento em que você vai estar um pouco mais descontraído. Agora, desde que você tenha tempo, né? Às vezes você tem todo um circuito aí de atendimento que não te dá tempo de você parar e fazer essa atividade, né? Mais descontraída com o companheiro. Mas às vezes você está, por exemplo, na casa de um próprio trabalhador da casa que está passando por uma dificuldade, né? Então você vai um pouco mais de tempo, você, antes de fazer esse trabalho, todos esses trabalhos, você faz uma ambientação, depois, mais ambientado, você desenvolve o trabalho e ao final, entendo o tempo, entendo essa relação com a pessoa, cabe ali um bolinho, um cafezinho, não faz mal não. Olha só, essa história é muito antiga, é do meu tempo, de começo de espiritismo. O Daniel tem só 20 anos, eu tenho 76 anos de espiritismo. Então, antigamente tinha isso, aquele negócio do espírito ser muito radical. Dizia daquela piada que o espírito não vai a São Paulo, ele vai a Paulo, porque não existe santo. Ele vai a Catarina, não, vai a Santa Catarina, porque não existe santo. Então, é brincadeira, mas existiam os espíritos exagerados. Então, aqueles que diziam, você não pode aceitar nada em troca da caridade que você vai fazer. Não aceite nem água. Existia isso, era ensinado no centro isso, gente. Mas isso não é o bom senso. O aceitar é uma caridade. Você tem que ver as circunstâncias. Naquela época, tinha um senhor chamado Francisco Tiago Alves, por acaso foi meu padrinho. Ele foi fundador do Centro Espírita Maria Madalena, aqui na rua Sargento Ferreira, em Ramos. ele tinha assim a capacidade mediúnica de curar as pessoas, não era um médium curador, mas ele ia lá, passava às vezes umas receitas, que ele era assim, homeopata autodidata. Então conhecia um pouco de homeopatia, de vez inspirado lá pelos espíritos, ele ia na casa das pessoas cuidar e tal. Então uma vez ele foi na casa de um barraco muito pobre ali em Ramos, a pessoa tava, o filho estava muito doente, passando mal, aquela história. Antigamente não tinha, tinha só o Sandu, que era o SUS piorado, imagina. Então não tinha jeito. Então ele foi lá e conseguiu um jeito da criança se livrar do problema. Aí que o pai fez? Agradecer a ele. Ofereceu o quê? Seu Tiago, o senhor vai ter que tomar aqui essa cachaçinha que veio lá de Minas. Ele, mas eu não posso, ele já era idoso, né? Eu não posso tomar porque eu tenho problemas disso, daqui. Não, mas o senhor não vai me fazer essa desfeita. O que queria fazer? Ó. Tomou tal cachaçinha para agradar. Me lembrei da barata da sopa lá do Chico, né? Tomou a cachaçinha. Ele come a barata. Falar para minha mãe, olha, eu tive que tomar a cachaçinha lá e graças a Deus ela não me fez mal. Porque poderia, se ele tivesse tomado no botequim, com certeza faria mal a ele. Mas ele foi compelido a isso, porque seria a descaridade, se é que existe essa palavra, ele não aceitar. Porque o cara estava dando o que ele achava que ele tinha de melhor. É o óbolo da viúva, né? Para agradecer. Na moedinha que ele tinha. É, então, a gente tem que ter bom senso acima de tudo. Não pode ser radical, eu não aceito nada, nem água gelada eu aceito. Nem pedaço de bolo. Não, você tem que... Cada caso é um caso. Tem hora que você pode aceitar, hora que não aceitar. Dependendo da circunstância, dependendo da maneira que a pessoa oferece a abertura para você. Não, está tudo bem, acabei de lanchar. Tudo bem. Você é uma pessoa... Ou então é como meu amigo Mauro aqui, que adora um bolinho de laranja, um bolinho de fubá, com um cafezinho. Não é nada demais aceitar, né? Sim, é. Até marca a bolsa para semana que vem. E da próxima vez faz de chocolate, que eu gosto mais. O Osmar Alves está na situação do provas, que nós falamos agora, a pergunta anterior, né? Escolher a prova, posso escolher a prova, mas eu não posso deixar de escolher. Ele disse, boa tarde. Dispersão. Ele disse, boa tarde. Está muito difícil entender e viver sob a influência dos espíritos. Estou em tratamento gástrico, muitos incômodos, inclusive com remédios. Minhas orações não firmam, não dão resultado. Gostaria de uma ajuda de vocês. O que, que pode ser feito? O Osmar, eu não sei se você estava ouvindo a nossa conversa, mas a dispersão não tem como fugir dela não, meu amigo. A gente tem livre-arbítrio para plantar. Para colher, não tem, acabou o livre-arbítrio. O livre-arbítrio só vai até a página 2. A página 1 é planta. A página 2 é colheita. Agora, o que, que se pode ser feito mesmo com toda essa expiação, com a dificuldade? Tá com problema de quê que ele falou? Gástrico. Olha só, se eu souber a resposta para você, eu sei a resposta para mim, amigo. Eu estou há 2 anos com problema gástrico. Quando o gastroenterologista disse para mim agora, semana passada, Antônio, não consigo descobrir o que o senhor tem. Não consigo. Vamos ter que procurar outra solução aqui no plano de saúde, se tem um outro tipo de médico. Falei até com o meu primo João Batista, né, que você conhece. Não consegue. Estou há uns 2 anos passando por uma dificuldade gástrica. Não sei. E não é por falta de pressa, não, amigo. Eu também rezo todo dia, peço ajuda para ver se dá uma melhorada, mas está complicado. Como o Valdemir falou, se eu tenho que passar por esta situação... A intensidade dela e o tempo que ela vai durar depende do que eu fiz antes. Que, talvez ela esteja durando menos ou está menos intensa pelas coisas que eu acho que eu estou fazendo desta vez melhorzinhas. Então, pode ser. Mas passar, passa. Eu não tenho como evitar passar por isso. Na maioridade que eu já cheguei, sempre vai ter alguma coisa que não vai funcionar bem. Se coube a mim essa parte gástrica, talvez porque eu gosto muito de comer e tal... Vai haver restrições? Não sei. Mas, meu, é difícil te dar um conselho nessa hora. Eu só acho que você deve continuar rezando. Né? E buscando um médico. E ser resignado. Está lá o capítulo 5 do Evangelho. Procure ler lá a parte fala da resignação. E vai embora. E atenda o que o seu médico falar. É, eu lembro... Sempre que toca nesse assunto, eu lembro do irmão Walter, né? Que ele... Tinha como programação a perda de uma perna. Mas foi um médico curador, né? De fato, curador, curou muitas pessoas, se dedicava a vida inteira para cuidar das pessoas e não conseguiu resolver o problema dele. Então, não perdeu a perna, ok, merecimento, intensidade que o Padua falou, né? Olha, sua programação, apesar de você ir programado para a perda de uma perna, né? Mas você fez tanto bem às pessoas, né? E você é tão importante assim, para a continuidade dessa tarefa, e você se dedica tanto, você não vai perder a perna, não. Mas ele tinha dores na perna. Crises de dores terríveis. Então, é outra maneira. Está resgatando, mas não necessariamente daquela forma tão cartesiana, né? Então, a mesma coisa, companheiro. Se você ainda não achou solução para o seu problema, não desista. Entenda como um processo de reeducação. Faça a leitura do que isso pode te ajudar a ser uma pessoa melhor, talvez mais paciente, mais resignada, porque esse é o benefício que essa experiência pode lhe trazer. E siga em frente. Perfeito. Um abraço, Osmar. Busque outro médico, pegue uma segunda opinião, uma terceira opinião. Vai buscando. Outras formas de tratamento, talvez. Outras formas. Homeopatia, alimentação, procure Nutrólogo. Nutrólogo, né? Para te ajudar. Hoje existe a medicina integrativa, né, que não é tão especialista como a gente conhecia até hoje, ela já é mais holística. De repente, existem outras formas de atendimento que possam lhe trazer um benefício. Perfeito. E aqui a nossa Adriana faz aqui o seguinte comentário. Estou passando por uma situação complicada. Há algum tempo, sempre que estou acordando, na transição entre o sono e a vigília, meu quarto é outro. Vejo árvores, flores, rosto ao longe, mas no último sábado foi traumático. Acordando, vi um homem deitado ao meu lado e parece que estava atravessado dentro de uma porta. Eu não sei qual é essa imagem aqui, eu não consegui imaginar essa imagem. A imagem foi tão desagradável que ainda estou triste até hoje. Alucinação ou mediunidade? Bom, o aspecto da alucinação deixo para você. Tá, tudo bem. A questão da mediunidade pode ser. A pergunta que eu faço para a irmã é: isso está acontecendo agora? Já acontecia antes? Você já tinha episódios desse na infância? É porque essa informação ela é importante, porque a mediunidade tarifeira, como diz lá no livro dos médiuns, né, que a pessoa já vem com aquela aptidão pujante. Ela não vai te trazer estranheza, porque ela vai sempre estar ocorrendo. Quando ela começa a surgir, a apertar a partir de uma determinada fase da vida, também pode ser o despertar dessa mediunidade, dessa capacidade, né, natural que você possa estar desenvolvendo. E aí você começa a ver, igual a pergunta que fizeram para o Divaldo, né? Ah, Divaldo, eu queria tanto ver os espíritos como você vê. Ele fala, minha filha, é porque você não sabe o que a gente vê, não são só flores. Então é a mesma coisa. Então se você, principalmente quando a gente retorna, né, do sono, que você já está emancipada e não está totalmente reconectada ao corpo, você pode ver panoramas ou a espiritualidade pode te mostrar quadros que aquilo ali, de alguma maneira, vai fazer sentido para a sua vida ou é apenas uma observação de um momento em que você viveu na espiritualidade. Então, se você é passível de ver isto, também é passível de ser visto outras coisas, como, por exemplo, um irmão espiritual que possa estar ali ao seu lado. Ah, mas eu vi ele dentro de uma porta. Ok, isso deve ter um sentido. É uma imagem, um símbolo, um código que possa ter um sentido. Que no futuro, se for dado continuidade a essas aparições, venha fazer algumas respostas. Mas num episódio isolado, dificilmente nós vamos entender o contexto daquilo que se nos é apresentado. Então, um fato que pode estar acontecendo é a questão da vidência, que pode estar trazendo aí não só as belezas que a irmã percebe, mas também a vida como ela é, né, no mundo espiritual, de irmãos sofredores. Quanto à alucinação, irmã, amiga, não dá para dizer se você está alucinando por essa informação. Aí a mesma pergunta que o Mauro fez a respeito da mediunidade, eu faria sobre alucinação. Desde quando você quer dizer, desde a infância, já aconteceu, o episódio que tem acontecido, para chegar a uma conclusão. Pode ser alucinação? Pode. Dentro da possibilidade é possível, sim. Mas a alucinação aconteceria não só nesse horário. Aconteceria em outros horários também. Em qualquer hora do dia ou da noite, isso aconteceria. E se não, se só acontece nesse horário, então é muito mais próximo da mediunidade do que da alucinação. Quer acrescentar alguma coisa? Depois de ouvir os especialistas, um... É, o Antônio é um brincalhão. Eu estou falando nada errado. Um abraço aqui para a nossa amiga Márcia. Márcia Violento, o nome de São Paulo. Obrigado, Márcia. Você tem um sobrenome especial. Obrigado pela sua participação. É, entendo que quando um espírito encarna com qualquer deficiência, uma má utilização do seu corpo, por exemplo, ou dom, daí afeta seu perispírito. O perispírito defeituoso é que afeta o corpo. É o contrário. O perispírito é que é a forma, né, que dá forma ao corpo. Então, a forma torta não faz um bolo certinho. Faz um bolo torto também. Se você botar uma forma quadrada, o bolo vai sair quadrado. Então, é o contrário aqui, amigo. Mas, com certeza, a relação perispírito-corpo, com toda certeza, ela existe sim. E as más formações sempre têm uma razão, mas a razão do espírito. A dívida é sempre do espírito. Que ele vai utilizar um corpo com dificuldade, enfim, mas a dívida é do espírito. Alguma coisa? Não, é exatamente isso. Então responde aqui para a dona Jo Santana, é de senhor Antônio. Em relação aos homossexuais, o Papa diz o seguinte: na relação deles com Deus, ele não se mete. É, e ela diz: sou católica, praticante, mas ouço a Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, Jô, pela sua... chamei você de brincadeira aqui, ela falou você. Mas obrigado, Jô, pela sua participação, mesmo sendo católica, nos ouvindo aqui, nos dá uma honra ouvir você aqui, e assim como todos os nossos ouvintes. Mas exatamente isso. Eu não tinha de cabeça aqui as palavras que ele usou, mas a ideia é a mesma. Deus está aberto para todos. Então, coisa que não acontecia antes, né? Então, eu acho que nesse ponto ele acertou. E como eu disse, a igreja não tem preconceito de nada, nem contra, nem a favor. A igreja é a igreja. As pessoas que são, sim, daquela religião, sim, claro, seja qualquer igreja, é que são as pessoas, são a gente como todo mundo, capaz de fazer coisas que não são muito corretas. Mas não é a igreja, a instituição que... Ah, mas a igreja determinou, o Papa publicou uma encíclica em que ele... Sim, mas o Papa também é uma pessoa, não é a instituição que está sendo assim. O Papa também é uma pessoa, sujeito a errar, acertar. Sujeito a errar. O Papa não é infalível como até então... Até o Francisco, é. O Francisco disse que não é. Né? O Francisco, quando assumiu, disse que não era infalível. Então, tanto é que ele diz: ore por mim. Quando ele... assumiu o papado, ele ore por mim. Então, e eu me lembrei aqui do livro Novas Utopias, do Dom Helder Câmara, ditado pelo espírito Dom Helder Câmara, que, onde ele fala dos que ele encontrou lá, saindo daqui, claro que ele foi, encontrou, mas ele viu padres que eram mais elevados que Papa. Né? Aquele padre lá da paróquia, lá da cidadinha do interior, com mais elevação do que o próprio Papa. Então, obrigado aí pela sua participação, Jô. E o nosso amigo Francisco, José, Francisco, lá de Saquarema, tem uma boa sugestão aqui, eu vou passar essa sugestão.